deixa ver o jeito que o mundo está. Mas os sinais nucleares poluindo o ar, provocando doenças e até a insegurança, ameaçando o futuro das nossas crianças. Fico triste ao ver o planeta condenado pela destruição que está em todo lado. Fico triste ao ver não tem mais nada. É falta de Deus, é falta de Deus. A razão do mundo estar assim é falta de Deus. Tanta gente vivendo à beira de um abismo, destruindo seu corpo tão belo e tão perfeito, criado por Deus pra viver de um outro jeito. Fico triste ao ver alguém beber cachaça, depois fora de si promover tanta desgraça. Fico triste ao ver tantos jovens viciados no mundo de drogas, sofrendo em seus pecados. Falta de Deus.